Vou-vos contar a história do Capuchinho Vermelho. Era uma vez uma linda menina que vivia numa bonita aldeia e a quem chamavam Capuchinho Vermelho. Assim se chamava porque usava todos os dias um casaco vermelho com capuz feito pela sua querida avó. Certo dia, a mãe pediu-lhe um favor. Capuchinho, não te importas de ir até à casa da tua avó? Ouvi dizer que ela está um pouco adoentada. E queria dar-lhe este pão que acabei de cozer e algumas das tortas deliciosas que tu fizeste, e leva também um pote de manteiga da despensa. Capuchinho Vermelho obedeceu imediatamente e lá foi ela pela floresta, fora a cantar e a brincar com os seus amigos pássaros. De repente, surgiu-lhe um grande lobo à sua frente. Onde é que vais, linda menina? Como o Capuchinho Vermelho não sabia que era perigoso falar com os lobos, respondeu-lhe: Vou até à casa da minha avozinha. Tenho um pão muito fresquinho e alguns bolos para lhe dar. E onde vive a tua avozinha? Disse o lobo. É já ali, na primeira casa, depois de passarmos a floresta, respondeu o Capuchinho Vermelho. O lobo pensou durante um bocadinho e disse: Queres fazer um jogo? Vamos ver quem é que chega primeiro à casa da tua avozinha. Tu vais pelo caminho da esquerda e eu pela direita. Queres? Capuchinho Vermelho pensou que ia ser divertido e aceitou brincar com o lobo. O que ela não sabia é que ele tinha dado o caminho mais comprido para ela e que por isso ela ia chegar muito mais tarde. Quando a menina procurava o caminho, o lobo chegou à casa da avó e bateu à porta. Trus, trus. Quem é? Disse a avozinha. O lobo, muito contente, ria-se. Com a sua voz mais fina, disse: Sou eu, avozinha, o Capuchinho Vermelho. Posso entrar? Tenho um pão, tortas e a manteiga para lhe dar. Sim, minha netinha, entra, disse a avozinha, confiante. O lobo entrou e, sem esperar, saltou sobre a avozinha e devorou-a numa sentada. Seguida, vestiu a roupa da senhora e meteu-se na cama à espera que o Capuchinho Vermelho chegasse. E eis que a menina bate à porta. Trus, trus! Avozinha, sou eu! Tenho aqui uma pequena prenda para si. Mais uma vez, o lobo tentou mudar a sua voz e disse: Claro, minha netinha, entra à vontade. O Capuchinho Vermelho entrou. O lobo, que estava escondido atrás dos lençóis, ainda lhe disse: Trouxeste-me pão e bolos? Que simpática, minha neta! Vem para aqui, para perto de mim. E o capuchinho foi. Avozinha, que grandes braços tu tens, disse a menina. E o lobo respondeu: São para te abraçar melhor, minha netinha. E que pernas tão grandes? São para te apanhar melhor, minha netinha. E as tuas orelhas? Que grandes que elas são! São para te ouvir melhor, minha neta. Avozinha, e que dentes tão grandes tu tens? São para te comer melhor, minha netinha. E o lobo salta sobre o capuchinho vermelho e come-a. Satisfeito e contente com uma enorme barriga, o lobo pensou em descansar um pouco num lugar fresco para digerir melhor o petisco. Entretanto, o pai do capuchinho vermelho, que era lenhador, suspeitou que um lobo andava por ali. Ao passar à beira do rio, viu um lobo com uma enorme barriga de papo para o ar, com as costas apoiadas numa árvore, e ressonava ruidosamente. Levantando o seu machado, preparava-se para abater, quando ouviu uma voz que parecia chamar do interior da sua barriga. Socorro, socorro! Será que ninguém me tira daqui? O lenhador reconheceu a voz da sua filha e o machado abriu a barriga do lobo e tirou de dentro o capuchinho vermelho e a sua avozinha que ainda estavam vivas. O lenhador, depois de retirar o capuchinho vermelho e a avozinha, encheu a barriga do lobo com pedras e cozeu cuidadosamente a abertura. Depois abandonou o local e o lobo continuou a dormir como se nada fosse. Quando acordou, o lobo, ao pôr-se de pé, voltou a cair por causa do peso que tinha na barriga. Este petisco não me caiu lá muito bem, disse o lobo. Tremendo, dirigiu-se para a margem do rio, pois precisava de beber água para matar a enorme sede que sentia. Mal mergulhou o focinho na água, o peso das pedras fê-lo tombar para a frente e mergulhou no rio. Nunca mais se viu o lobo. E o capuchinho vermelho e a avó voltaram para casa felizes para comer o seu pão com doces e um bolinho acabadinho de fazer.